Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia, a sua Bíblia, em João. Capítulo 21. Do versículo 1 em diante. Chorei muito ao ler esse texto e também espero não fazer feio na frente dos irmãos. Então, o capítulo 21 de João, do Evangelho de João, diz assim: depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhes: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e vocês vão achar peixe. Lançaram-na, então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distante na terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de peixes. 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Feche os olhos mais uma vez na presença de Deus. Pai bendito, tu és o Senhor que cura não somente as feridas do corpo e todas as enfermidades, mas o Senhor também é especialista em curar as feridas de alma. Então, Senhor, através desta palavra, o Senhor ministra esta igreja cura, reconciliação, e que nós possamos aprender que o Senhor é manso e humilde de coração. Possamos aprender nesta noite, Senhor, que o Senhor é aquele que põe a mesa e que trata os teus filhos, Senhor, com muito amor. Nós queremos aprender mais, Senhor, a respeito disso. Queremos aprender a andar contigo, entender o teu caráter. O teu caráter de amigo, de protetor, daquele que dá conforto. E nós te louvamos por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto conta um momento interessante em que Jesus já havia morrido e ressuscitado. E a morte de Jesus para os discípulos foi uma coisa muito traumática, muito triste. Imagine você caminhar com uma pessoa durante tanto tempo, ter experiências com aquela pessoa, você conviver, repartir o pão, repartir a mesa. É muito difícil, irmãos, uma perda de alguém que reparte a mesa com você. Muito difícil. E Jesus, então, ele frustrou alguns planos dos discípulos, porque alguns dos discípulos queriam, na verdade, não um senhor da alma deles, queriam um estadista. E esses discípulos, então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, e foi aos céus, antes de ir aos céus, aqui foi antes que Jesus ascendeu aos céus, eles estavam muito amargurados. E as esperanças desses discípulos já tinha ido para o mar da Galileia abaixo. E nós vemos em alguns outros textos, o comportamento desses discípulos era de perda, de dor, de morte, e digo aos irmãos, também de decepção. Porque muitos desses discípulos tinham uma concepção errada da obra de Jesus. Jesus veio para ser Senhor, para exercer reino, primeiro no coração dos homens, não para impor uma política, um Estado libertador, porque na época o povo vivia oprimido pela lei romana, vivia oprimido pelo Império Romano, e eles estavam ali decepcionados também com Jesus. Diz um outro texto que Jesus, então, num outro texto, numa outra revelação de Jesus Cristo a outros discípulos, porque Jesus se revelou ressuscitado a muitas pessoas, e um outro grupo de pessoas diziam assim: nós pensávamos que era ele que haveria de restaurar Israel, nos libertar de Roma, do Império Romano. Eu vejo muitas pessoas colocar assim as suas expectativas em coisas humanas, em governadores, em políticos, em novas receitas médicas, mas o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite a nós depositarmos a nossa fé na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso acontece no coração humano, não pode ser revelado por mãos de pessoas. A obra que Jesus quer fazer é no coração do ser humano. E eles estavam, então, tristes e depois que Jesus havia morrido, ainda que havia rumores de que ele havia ressuscitado, e eles, aos poucos, foram voltando para as suas tarefas daquela velha vida. De repente, o Mateus, o economista da época, pensou: vou voltar para os meus negócios? Quero voltar a ser cobrador de impostos? O Lucas, que era médico, eu preciso reabrir o meu consultório? E de fato reabriu, mas continuou na presença de Deus. E Pedro? Eu acho melhor, eu acho que essa história de Jesus não era bem aquilo. Eu vou voltar à minha empresa de pesca. Né? Vou voltar a pescar. E diz o texto aqui, então, que Simão Pedro disse: vou pescar. E disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas a Bíblia diz que eles nada apanharam. Jesus já havia ressuscitado, meus irmãos. Jesus já havia ressuscitado, mas eles não conseguiam crer nas promessas. Eles não entendiam o discurso de Jesus. E aqui tem uma revelação muito interessante para você, meu irmão, e para mim, que quem vê a vida com os óculos da tragédia, não consegue ver a Deus. Não consegue enxergar a Deus. E eles estavam todos traumatizados com aquilo, porque aquele com quem eles haviam convivido tanto tempo não estava mais no meio deles. Mas ele era a promessa de libertação. Mas mataram Jesus. E eles estavam traumatizados. E diz o texto que cedo de manhã eles foram então para a praia e não conseguiram pescar nada. E Jesus aparece para eles. Jesus aparece para eles, mas eles não reconheceram Jesus. Não puderam ver o Senhor. Alguns diriam, eles não puderam reconhecer porque Jesus já estava com o corpo glorificado, talvez. Eu acredito que não. Porque um deles reconheceu Jesus, que era João, que diz o discípulo amado. Aqui Jesus tinha uma afeição especial. Quem quer ter uma afeição especial por Jesus? Levante a mão. Diz o apóstolo, a palavra de Deus que João era o apóstolo amado de Jesus. Então Jesus é especialista em entender as necessidades reais humanas. Chega para eles e pergunta: vocês têm o que comer? Vocês têm o que comer? Vocês estão aí molhados, com frio, cansados? Eu estou preocupado com vocês. Vocês têm o que comer? E eles responderam, diz o texto: não, nós não temos nada que comer. Então Jesus dá uma instrução. Faz o seguinte: sabe aquele palpite de beira de estrada? Até então eles não sabiam que era Jesus. Hoje em dia, eu acho que se hoje você estivesse pescando num barquinho, é a mesma coisa que alguém lá da barranca do rio gritasse: viu? Lave as mãos com a água, porque se você pegar na isca com o cheiro do sabonete que você lavou as mãos, você não vai pegar nada. Jesus deu uma instrução simples, cheia de revelação, e disse: ó, joga para o outro lado, joga para o outro lado. E eles ouviram a instrução e fizeram. Diz o texto, então, que lançaram-na, então, a rede, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Até que João reconhece Jesus, e diz no versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é Ele, é verdade que Ele ressuscitou, é verdade que Ele está vivo. E naquele momento eles reconheceram e começaram então a abrir o coração. Diz o texto: assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Olha que coisa linda. Jesus aqui preocupado com as necessidades físicas daqueles homens. Significa que Jesus estava preocupado não somente em curar, resolver a situação do pecado do homem, curar as enfermidades do corpo, mas também Jesus se preocupa com as necessidades físicas básicas do ser humano. Diz o texto que Jesus estava esperando eles na beira da praia, com uma brasa, um peixe e pães. Você consegue entender a dimensão desse cenário? Jesus providenciou aquela ceia, aquele momento, porque Jesus queria ter um momento de intimidade com ele. Eu me lembro uma frase antiga do pastor Mir, que ele diz assim: quem leva para a cozinha, leva para o coração. Se a pessoa que você ama, você reparou que você leva sempre para a cozinha? Quando você quer fazer uma refeição com ele. As pessoas que você não tem intimidade, você leva para a cova, para a sala de estar, você leva para o restaurante. Mas aquele que você tem intimidade mesmo, é aquele que você leva para a cozinha. Senta aí. Eu vou fazer um café para você. Não é delicioso isso? Esse é o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com você. Mas Jesus estava preocupado em sarar um trauma terrível no coração de Pedro. Jesus queria fazer uma obra no coração de Pedro. Então, diz o texto que Jesus disse para ele: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Eles sabiam que era Jesus. Aquela expectativa: é Jesus que está aqui. É Jesus que está aqui. Olha, gente, quando a gente reconhece a presença de Deus na nossa vida, a gente fica assim, que nem ele, sem palavra. Como nós vimos aqui o testemunho emocionado do seu Elias com a dona Lini. Foi Jesus que fez essa obra. Eu estou emocionado. Vamos sentar. É Jesus que está nos servindo. E Jesus então traz a lembrança, e eu quero que você que foi traumatizado, talvez em outras experiências, em outras igrejas, com outras situações, que se sentiu escandalizado, está na hora de você ser curado por Jesus Cristo. Sabe, irmãos, nós vivemos uma cidade evangelizada pelos meios de comunicação. Muitas pessoas querendo abrir novas igrejas, mas nós estamos precisando melhorar um pouco a qualidade das nossas igrejas. Existe uma massa de pessoas traumatizadas por escândalos, por situações diversas. Jesus Cristo quer curar isso de dentro de você. Quer tirar esse trauma, essa decepção do passado. Se você se sentiu traído, se você se sentiu humilhado, se você se sentiu abandonado em circunstâncias do passado, esqueça. Jesus Cristo quer cear com você. E Jesus usa então de um recurso de lembrança. A palavra de Deus diz assim, Jesus disse, vinde e comei. O que isso lembra? Lembra a última ceia? Comei, bebei, isto é meu corpo, isto é meu sangue que foi partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus começa a trazer a lembrança do dia que você se converteu, daquele hino que te tocou naquele culto, daquela mensagem que mudou a tua vida, daquele primeiro amor que se apagou no passado. Jesus hoje está trazendo a lembrança, Ele quer restaurar isso em você, Ele quer que você volte a frutificar, a ser uma pessoa alegre e contente. Jesus quer restaurar isso com você, Ele quer cear com você. Ah, que coisa linda! Vinde e comei! E eles começam a se lembrar daqueles momentos de intimidade quando eles faziam as refeições com Jesus. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Veio Jesus e tomou o pão. Olha, gente, não lembra a ceia do Senhor? Veio Jesus e tomou o pão e lhes deu semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressurgido dentre os mortos. Jesus quer curar você, quer que você esqueça das situações do passado. Pedro ainda estava traumatizado de ver aquele que ele amava ser crucificado, mas principalmente ele estava traumatizado porque ele era um dos discípulos que havia negado Jesus. E o Pedro foi especial nisso porque negou 3 vezes. Teve 2 pessoas que negou Jesus. Judas e Pedro. Os dois eram envolvidos com política. Os dois traíram Jesus. Mas um se arrependeu. O outro se deixou consumir pelo sentimento de remorso. Qual que era a diferença? Os dois negaram. Mas Pedro ainda estava traumatizado por ter traído Jesus. E Jesus queria resgatar aquela vida. E para isso faz aquela ceia maravilhosa. Dá para imaginar uma coisa dessa, irmãos? Você chega na praia e de repente tem um churrasquinho de peixe. Estava me lembrando do Guilherme ali. Ele quer fazer um peixe assado para nós. De repente está o Guilherme lá fazendo aquele peixe assado. Você morrendo de frio, de fome, depois de uma noite inteira de pé, está lá Jesus atendendo a necessidade básica e imediata que ele tinha naquele momento. Então, diz o texto aqui que depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E Jesus começa então a terapia do amor no coração dele. Uma terapia de resgate, de restauração. Você me ama? Diz a palavra de Deus que esse você me ama, essa pergunta, você me ama, este amor, a palavra amor aqui é a palavra ágape, que é aquele amor incondicional, aquele amor que é capaz de alguém dar a própria vida por aquela pessoa. É um amor que vai além do eu mesmo. É o amor que só pensa no outro. Jesus pergunta para ele, você me ama? E Jesus respondeu, e Pedro respondeu para Jesus, claro, eu tenho uma afeição muito grande por você. Essa palavra amor que ele respondeu para Jesus não era a mesma palavra amor que ele foi perguntado. Porque Pedro respondeu, eu tenho um amor filho por você. Filho do grego é uma afeição natural, é um amor de amizade, um amor de convívio entre dois amigos. Jesus pergunta, não é este amor que eu estou perguntando. Você daria a sua vida por mim? E a segunda vez Jesus pergunta. Tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, amas-me? Agape, você está disposto, você me ama com amor incondicional, o amor de Deus para com o ser humano? É este amor que eu estou perguntando se você tem este amor por mim. E Pedro respondeu, sim, Senhor. Filho, eu tenho uma afeição natural por você, eu tenho um apego muito grande. Significa, meus irmãos, que existem muitos simpatizantes dentro da igreja, mas Jesus quer transformar o teu coração. Existem muitos simpatizantes. Muitas pessoas que acham te ouvir uma pessoa legal. Né? Eu brinco que às vezes essa igreja tem mais membros do que os que vêm, né? Porque muita gente diz, ah, eu frequento a igreja do tio Amir, né? Mas nunca vem. Nós estamos aguardando essas pessoas, né? Nós queremos receber essas pessoas. Por quê? Porque eles ainda não têm uma identificação completa a ponto de fazer-nos frequentar, estar conosco, na comunhão. Falta alguma coisa. Mas há amizade, existe amor, existe sinceridade nisso. Mas o que Jesus está perguntando para Pedro é, Pedro, você me ama? Ágape. Um amor capaz de dar a própria vida? É essa pergunta que o Espírito Santo estava fazendo para Pedro. Que tipo de amor? E Pedro, de uma vez, responde. Eu tenho um carinho muito grande por você, você é uma pessoa legal, eu até acredito em você, mas vamos ficar por aí. Jesus só pode ir até aqui. Daqui para frente, eu não sei. E Jesus pergunta mais uma vez. Pedro, você tem afeição natural por mim? Aí o próprio Senhor Jesus responde na terceira pergunta, na terceira vez. Amor, filho, então você tem uma afeição natural por mim? Cai a ficha de Pedro. Não, Jesus está perguntando se eu amo ele com amor maior. Com o mesmo amor que ele me amou. É um amor, o amor ágape, irmãos, é um amor que vai além do sentimento. Porque o sentimento vem e vai. Não é mesmo? Sentimento vem e vai. Mas o amor ágape é uma coisa que está além do sentimento. É uma palavra que está mais ligada à ação. Eu posso até estar chateado com o Sérgio. Mas eu sou capaz de dar minha vida por ele. Fiquei triste com o Sérgio. Mas eu amo. Daria minha vida por ele, assim como Jesus deu a vida dele por mim. Vai além do sentimento. Pedro, então, entende a pergunta de Jesus. Aí ele fica triste. Porque então ele olha pelo espelho da alma e percebe que falta alguma coisa. Falta ali alguma coisa. Mas Jesus restaura esse amor. Então ele diz, a palavra de Deus diz assim, que ele fica triste. Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez, amas-me? Respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, então apacente as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos a outro, e outro te cingirá e te levará para onde você não quer. O que Jesus estava dizendo aqui? Estava dando uma profecia a respeito do tipo de morte que ele teria no futuro. Só que esse tipo de morte que Pedro teve, a palavra diz, a tradição, que Pedro ele foi morto em Roma, crucificado. De cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus. Dizem que essa afirmação é verdadeira. Eu pergunto para vocês, se ele não tivesse um amor ágape por Jesus, ele teria feito isso? Não teria feito. Só que Jesus, através desse maravilhoso olhar que nós ouvimos agora, transformou o ser dele, mudou todo o viver dele, foi aquele olhar, foi aquela experiência, foi aquele momento, e é este momento que está agora diante de você. Jesus quer ter cear com você, Ele quer comer o pão com você, Ele quer preparar uma mesa com você, uma mesa de comunhão, uma mesa capaz de restaurar o teu ministério e a tua vida. Para sempre. De maneira irreversível. É isso que Jesus quer fazer na tua vida. Ah, irmãos. Diz o texto, versículo 19, Jesus disse isto, significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse, segue-me. Olha, a mesma palavra que foi dita lá no mar da Galileia, quando Jesus olhou para Pedro e disse, segue-me, eu vou te fazer pescador de almas. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se reclinara sobre o seu peito e dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e deste que será? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. O que que Pedro estava falando? Pedro olhou para João, que é o apóstolo que Jesus amava, olhou para João, e disse, Jesus, e o que que vai ser de João se eu te seguir? Quem é que vai cuidar dele? Ele. Será que ele vai te seguir também? O que que vai ser do futuro? Jesus disse, o que vai acontecer com ele não é problema teu. Siga de você. Alguém disse para mim assim, Marcelo, fulano de tal, não veio para o culto. Eu disse, mas você está aqui. Para mim, não. Hoje Jesus está dizendo para você. Segue-me tu. Não importa o que acontece para a direita e para a esquerda. Siga-me você. Sabe por que isso, irmãos? Jesus Cristo trabalha sempre o indivíduo das pessoas. Ele não pensa na gente como uma massa burra que segue um corinho, que canta junto o corinho e bate palma. Não, ele trabalha no indivíduo, no coração de cada um de vocês. Cada um de vocês. Ele trabalha o indivíduo. Ele está preocupado com a tua vida, com as tuas necessidades. E ele vai fazer essa obra na tua vida. Pode ficar de pé na frente. Eu ia pedir para o irmão Elias fazer mais uma vez esse número aqui com a dona Luni. Vocês vão refletir mais uma vez a respeito desse corinho, desse hino. Porque ele fala assim. Seu maravilhoso olhar transformou o meu ser, todo o meu viver. Seu maravilhoso olhar. Carinhosamente, né? Eu os apelidei, né? Com carinho, né? A dupla Curió e Colibri, né? né, que são as vozes mais lindas, mais afinadas. Né? Deus seja louvado pela vida dos irmãos, né? E, né? Eles são patrimônio da congregação, né? Né? Deus tem dado, né, joias especiais, né, para nós aqui nesse lugar, né? Então, né, era você e o Fabiano que tem aquele site clandestino, que... mas a Simone, como minha agente, né, de pesquisa, ela abriu e me mostrou tudo, estive lendo tudo ele, né? Então daí você põe lá também, né? Lançamento inédito, né? Curió e Colibri, né? Mas Deus seja louvado, né? Fico muito feliz, né? Por ver a irmã Elias, né? Recuperado, né? Que Deus seja glorificado por tudo isso, né? Irmãos, vão orando porque eu preciso fazer um batismo, né? Tem na Ribeira uma turma para ser batizada, né? Aqui também tem os irmãos, né? Nós vamos organizar esse batismo, né? Ou nós fazemos ele no Cerro Azul, né? Ou fazemos ele na Ribeira. Mas aí a gente faz um encontro, né? Pegamos todos os irmãos aqui, né? Fomos naquele ônibus, né? E vamos lá, ou para Cerro Azul, para Ribeira. Nós vamos fazer o batismo lá, né? Eu tenho que descobrir, né? No Cerro Azul eu batizei uma pessoa, né? Uma moça já. Mas eu confesso que eu morri de medo do Rio Ribeiro. Né? Quando eu fui entrar na água para batizar aquela moça, o irmão falou assim, digo, aqui você conhece tudo? Conhece, irmão, faz uns 20 anos que eu não venho aqui. E às vezes a água assim tem uns lugarzinhos mais fundos. Digo, tá, mas o que é o fundo aqui? Não, às vezes tem uns poços de 3, 4 metros de goela. Né? Eu confesso que naquela hora me faltou a fé, né? Né? Mas, aí, né? Como a gente aprendeu hoje também uma lição de vigilância, né? Peguei o facão, cortei um bambu, assim, meio comprido, né? Eu pensei que nós vamos fazer uma sondagem no campo missionário, né? Aí fui com o bambu, assim, né? Aí, 3 passos, a água já estava assim. Mais uns 3 que eu dei, já estava assim. Eu acho que aqui tá bom, né? Aí eu disse, irmão, segura esse bambu na ponta aí, né? E eu fico aqui, né? E batizamos aquela vida, né? Então ali é um lugar muito bonito, né? Mas precisa ser melhor vistoriado, né? Aí ele falando a mim, não, tem na casa da Mercedes, no Rio Ponta Grossa, lá por cima. Eu não sei onde é que é a Mercedes. Bem facinho, pastor. E ali meio longinho. Mas sabe o que é o meu longinho? Né? É ali, você passa aquela lomba, outra lomba, outra lomba, né? Esse caminho, uns 4, 5 quilômetros, né? Então nós vamos dizer esse lugar, ou na Ribeira, né? Ou no Cerro Azul, né? Nós vamos fazer esse encontro, né? Vamos batizar. Lá na Ribeira tem, né, uma meninada, uma garotada lá, desde pequenos já estão na escola dominical, né? E já tem idade para o batismo, né? Temos aqui o nosso irmão, né? Eu estava contando para ele, confessando, que quando eu me batizei no Rio Barigui, a água saiu preta, né? Ninguém nunca mais pescou nada, até hoje lá, né? Mas Deus seja louvado, né? Por tudo, né? Então nós vamos franquear essa oportunidade desse batismo, né? Para todos que desejarem no seu coração, né? Vamos dar instruções do que é o batismo, batizar, né? Mostrar tudo direitinho, para a gente poder, né, conduzir esses irmãos às águas, né? E nós temos, né, que providenciar isso aí meio logo, esperar o tempo esquentar, né? Com essas chuvas, o rio lá encheu bastante, né? Então, o pilar da ponta do Rio Ribeira caiu. E a ponta tem um vão sem pilar, mais ou menos como dessa parede aqui, até lá no fundo do salão, né? E eu fui dar uma caminhadinha, ele disse, não, pastor, pode passar aí, pode. Eu de xereta, de curioso, né? Fui andando, né? De repente ele começou a balançar um pouco. Quando eu olho, não me vem um Fordinho, o carro querendo passar na ponte, e eu no meio. E eu falei para ele, peraí, né? Você quer conhecer o do rio, o fundo do rio, vai você, porque eu não, né? Eu fui tempo de gelo a travessia, agora você vem. Ele, não, bem fácil, pastor, aqui passa uma balança um pouco. Eu, hein? Mas vamos estar orando, né, preparando esse momento. Amém, irmãos? Fomos abençoados, né? Irmãos, olhem pela cidade de Cerro Azul, né? Deus está trabalhando, motivando. Eu tenho andado naquela praça e tenho me passado uns sentimentos no coração, né? E eu quero ver o que acontece eu ficar lá até umas madrugadas, né? Então as coisas vão estar orando por isso aí nesse sentido. Cerro Azul tem vidas que precisam ser alcançadas. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos orar por você, né? Nessa semana, que Deus te abençoe muito, né? Então, muitas igrejas estão por aí numa situação de preocupação, pânico, né? Eu lembro muito do Salmo 91, né? Diz lá assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, né? Claro que a Bíblia nos ensina a vigiar, né? Tá? Vamos vigiar, vamos tomar cuidado, né? Mas a nossa vida está no mundo. Eu nunca vi dizer fique doente porque fui na presença de Deus, né? Então vamos, né, colocar tudo na mão de Deus. Pai Celestial, nesta noite, meu Senhor, nós oramos e pedimos, Pai, a tua bênção e a tua graça sobre o teu povo. Senhor, muito obrigado pelo ensino da tua palavra. Senhor, eu quero te louvar também, Pai bendito, pelas mãos dos irmãos, Pai, que trabalharam na limpeza da tua casa. Meu Senhor, são obreiros especiais que o Senhor tem preparado. E, Pai bendito, que a tua graça repouse sobre eles. Meu Senhor, e abençoando também cada um que está de uma forma, Senhor. Senhor, leva-nos guardados, protegidos, abençoados por ti. Nos dá uma noite de sono tranquila, reparadora e abençoada. Que o Senhor possa falar conosco a noite de sonho. E que, Pai bendito, ao despertar de um novo dia, a tua graça esteja, Senhor, conosco. Pai, abençoa a semana dos teus filhos, dando a eles, Pai, uma semana, Pai, de cuidados, Deus. Abençoando, Pai, as mãos dos teus filhos, os trabalhos que eles vão fazer. Guardando, dando sabedoria, dando graça, dando discernimento, dando autoridade no teu Espírito Santo sobre eles. Pai, que eles sejam luz, Pai, por onde andar. E a tua glória, Pai, se manifeste através da vida dos teus filhos. Abençoa, Senhor, cada lar que representar. Eu entrego, Pai, esses lares na tua presença. Guarda-os, Pai, de uma forma poderosa. Pai bendito, ao se dirigir para os lares, o teu anjo, Senhor, vá à frente, cuidando, guardando, Senhor amado, protegendo, livrando, que todos os intentos do inimigo estão repreendidos em nome de Jesus. Pai, eles irão na tua paz, porque o Senhor. E assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. E que a graça de Deus, Pai, o amor e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e hoje. Amém. Deus te abençoe. Cumprimento, meu irmão. Vamos na paz do Senhor.